cimo da montanha, asperba e tamanha, o sol morre além. Parei, sentei-me só à beira do caminho, sentei-me ali sozinho, eu só, sem mais ninguém. Olhei atrás e avante os largos horizontes, debruçavam-se nos montes e longe por além, de branco, azul e fogo e púrpura, toucados diziam contristados, tu só, sem mais ninguém. Olhei atrás e avante os largos horizontes, debruçavam-se nos montes e longe por além, de branco, azul e fogo e púrpura, toucados diziam contristados, tu só, sem mais ninguém.